Atenção rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Muito bem, galera abençoada, obrigado desde já pela sua audiência, você que nos ouve aqui no Brasil e fora do Brasil, hein? Tá começando mais uma edição do Gospel Hits, músicas que transformam vidas através das emissoras de rádio e web rádio que fazem parte da nossa rede. Muito prazer mesmo, eu sou o Xandelli e gostaria de convidar você para curtir a nossa página no facebook.com/RedeGospelHits. Curtindo, já deixa o seu recado lá. Daqui a pouquinho eu vou mandar os primeiros alôs. E quem quiser conhecer melhor o nosso ministério abençoado, é só acessar o nosso site www.redegospelhits.com.br. E ainda você pode participar enviando um e-mail ouvinte@redegospelhits.com.br. E vamos começando o nosso programa de hoje com Clamor pelas Nações e a participação do Fernandinho, Geração Eleita. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Deus vivo pra ti, nos tirou da escuridão, brilhou a tua luz. Deus vivo pra ti, Deus vivo pra ti, Deus vivo pra ti. O Deus, compaixão pelo teu nome, é livre todas as cadeias eu sou. Nosso Deus é imutável, seu poder inabalável. Correremos a ti, Senhor. Somos a geração eleita, nação poderosa. Deus vivo pra ti. Geração eleita, nação poderosa. Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Amigo, amado Jesus, cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo, eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés, cada vez que eu tocar um rosto em branco, cada vez que eu fizer que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, ser em tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, toca no ombro de alguém aí. Cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Estão as mãos que se levantam diante de Deus, dizendo: eis aqui a minha vida, Senhor. Usa-me como tu bem queres, nos momentos em que quiseres, nos lugares em que desejares. É o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Gospel Hits. Thank you. traz o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre. Sobre mim, glória e honra. Ministério Gospel Hits no ar através das nossas emissoras de rádio e web rádio. Eles que abençoam a vida de ouvintes do Brasil e fora do Brasil com os melhores louvores que trazem a mensagem de Deus para os nossos corações. Amém. Eu quero agradecer a sua audiência e quero saber aonde você está curtindo Gospel Hits, seja no Brasil ou fora do Brasil. Curta a nossa página no Facebook, Rede Gospel Hits, e deixe um recado por lá. Bom, curtimos aqui a Nívia Soares, Glória e Honra. Antes, Paulo César Baruch, O Meu Querer, e a primeira com Fernandinho e Clamou pelas Nações, Geração Eleita. E eu quero mandar um alusão aqui para Leidiane de Fortaleza, lá no Ceará, para o Lima Júnior, na cidade do Rio de Janeiro, a todos os nossos irmãos lá do Jornal Joseense, em São Bernardo do Campo, para Vera Carvalho, em Piracicaba, aos irmãos da Rádio Alternativa, lá de Piracicaba, que já começou a retransmitir o Gospel Hits. Aproveita que mando beijos para todos os ouvintes lá na cidade de Ouroeste, uma das primeiras rádios a retransmitir o Gospel Hits e abençoar os ouvintes daquela cidade e de toda aquela região. Eu quero recorrer aqui ao nosso site, onde o Luiz Lazzarini, lá de Paciência, Rio de Janeiro, deixou um recado dizendo a paz a todos e o programa é uma bênção, né, Luiz? Você é uma bênção. Nossos ouvintes são uma bênção, sempre curtindo aí o nosso programa. Valeu, Luiz Lazzarini. É isso mesmo? Espero que não tenha errado o seu nome, viu, meu amado? Eu quero agradecer também o Rodrigo Fernando dos Santos. Ele curtiu a nossa página do Facebook. Ele mora, sabe aonde? Em Saltos de Guairá. Isso mesmo, lá no Paraguai, o Rodrigo recebendo o nosso carinho e o sinal do Gospel Hits. Também alusão para os irmãos da Rit Castilho, curtiu a nossa página. Eles são da cidade de Castilho, que fica interior de São Paulo. Também a Lene Freitas, tudo bem, Lene? Como é que você tá? Ela é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, aqui pertinho de Votuporanga, onde fica o estúdio do Gospel Hits. Para o Jean Martim, ele é de Patos de Minas Gerais, recebendo o nosso alôzão. Daqui a pouco tem muito mais alôs no Gospel Hits. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. Bom demais é estar na sua companhia com os melhores louvores do Gospel Hits, trazendo a mensagem de Deus através do louvor. É sempre bom, né? Que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Você que está me ouvindo no seu trabalho, na sua casa, no seu carro ou através da internet. Agradecendo os irmãos que estão no exterior. Graças a Deus, o Gospel Hits, com 6 anos de ministério, tem abençoado muitas vidas. E que Deus continue usando o nosso ministério para isso, né? Amém. Glória a Deus. No final do programa tem aquela mensagem bíblica. Deus vai falar conosco, hein? Continue aí na sintonia da sua rádio, sempre ligada em Deus. Alusão para Elaine Mendes, de Juquiá, São Paulo. Para Elines Ferreira, de Paulo de Farias, interior de São Paulo. Alusão para o Raimundo, de Campina Grande, na Paraíba, curtindo Gospel Hits. Para Fabrícia, de Araçuaí, em Minas Gerais. Para Bina Faria, de Jataí. Ao Antônio Gomes, de Corumbá. Para Denise Ferreira, em São Carlos, dizendo aqui que ouve toda semana o nosso programa. Que bênção. Para Suzana Aquino, na cidade do Rio de Janeiro. Aproveito também, quero mandar uma alusão para os irmãos da Rádio Nova FM, de Valentim Gentil, lá para o Lincoln, para o Luiz, para a Conceição, para toda a equipe da rádio que retransmite o Gospel Hits para os seus ouvintes. Uma rádio no qual eu já tive a oportunidade de trabalhar, né? Minha vida praticamente começou lá e me tornei nessa pessoa aqui. Não sou muito bom, não, mas a gente tenta, né? Obrigado, viu, gente? Abração aí aos irmãos lá da cidade de Valentim Gentil. Eu quero agora curtir com você aí do outro lado a música da Josiane, Meu Milagre, e quero dedicar, claro. Eu quero oferecer aqui, deixa eu ver para quem? Para Ângela Pereira de Lima. Tudo bem, Ângela? Como é que você tá? E a família, tá boa? Ela é de Boa Vista da Aparecida. aqui não tá falando o estado, mas eu tô mandando um alô mesmo assim, viu? Agradecendo o Eli Soares e a Ellen Cássia, deixou um recado aqui em nossa página no Facebook, dizendo: olá, equipe do Gospel Hits, estou ouvindo aqui em Patos de Minas, pela rádio Engenheiros da Paz. Manda um abraço pra nós aí, tá bom, Eli Soares e Ellen Cássia? Receba o nosso carinho e as bênçãos de Deus através do nosso programa. E já que nós falamos aqui de Patos de Minas, eu quero agradecer a audiência dos irmãos lá da cidade de Patos, né? Sempre participando, curtindo aí o nosso programa. Para Micaele Gomes, de Recife, no Pernambuco, também para o Rosiel Pereira de Arruda, em Guaíra, no Paraná. Lá em Guaíra, no Paraná, também temos a audiência do Júlio César Pedroso. Alôzão aqui pro José Castilho, pro Rogério de Turama, Minas Gerais, pra Marcele de Tanabi, interior de São Paulo, pertinho de Votuporanga, pra Márcia de Iturama, Minas Gerais. A galera aí curtindo em peso e recebendo as bênçãos do Senhor através do Ministério Gospel Hits. 6 anos no ar, hein, gente? Levando a mensagem de Deus em forma de música. E quero lembrar você que no final do programa tem a mensagem bíblica. Então vamos curtir aí a Josiane. Pode acabar com minha dor de uma vez. Oh, oh, oh, oh. Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei, eu vou seguir a minha fé. Tenho a certeza da vitória, fonte de virtude que faz o milagre acontecer. Pra te alcançar, o meu milagre vai chegar.

despedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar ser Isaac. Sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh, oh. Sucessão aqui garantida em grande estilo, né? Quem é que não gosta do Trazendo a Arca entre a fé e a razão? Teve antes o garoto J.A. Essência e Aline Barros, Rendido Estou. E você aí do outro lado, já acessou o nosso site? Conheça o nosso trabalho, o nosso ministério e as emissoras de rádio e web rádio que retransmitem o Gospel Hits. Acesse aí www.redegospelhits.com.br e a nossa página no Facebook é Rede Gospel Hits. Curta e deixa lá, né, o seu alôzão. Alô, Matheus de Souza em Barretos, alô, pastor José Roberto, todo o pessoal lá da cidade de Barretos curtindo aí a nossa programação. Aproveito também e mando lá para o pastor Wagner Josino da Silva, toda a sua família e aos irmãos aqui de Álvares Florense. Daqui a pouquinho tem mais alôs aqui no Gospel Hits. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Terceiro e último bloco aqui no Gospel Hits, muito obrigado pela sua companhia, viu? É sempre importante a participação aqui no Gospel Hits. Tem gente no Brasil, tem gente lá no exterior e claro que nós gostaríamos de saber qual a sua localização, onde você está recebendo o sinal do Gospel Hits através dos nossos parceiros. Mencione lá na nossa página no Facebook, é só pesquisar aí www.facebook.com/RedeGospelHits. Eu quero mandar aqui um alô especial para o Igor Silva, ele é de Serrinha, lá na Bahia, né, Igor? Obrigado pela sua participação, viu, irmão? Deus te abençoe. Também quero agradecer a audiência dos irmãos que ouvem através da rádio Novas de Paz. Os irmãos da Novas de Paz, quem quiser pode acessar aí www.novasdepazfm.com.br. Eu estou visualizando aqui a página da rádio, que é a nossa parceira, mas eu não estou conseguindo ver em que cidade ela pertence. São tantas emissoras de rádio e web rádio aqui que não dá para memorizar todo mundo, mas a gente está sempre mandando um alô aqui. Também a Web Rádio Manancial. Tudo bem aí, meus amados? Fique na paz, obrigado aí pela participação, obrigado pela parceria. E eu quero mandar mais alôs aqui, alô, alô, ao irmão Júlio Pedroso. Ele tá aqui dizendo, manda um alô para mim e para todos os irmãos de Guaíra, no Paraná. É, o Júlio é ouvinte aqui do Gospel Hits. Para Neiva Sabadini, ela é de Chapecó, Santa Catarina, e tá mandando um abraço para todos nós aqui, né? A Lohane Gomes, amo ouvir o Gospel Hits, muito bom! E também já caiu no gosto de toda a família, sou de Patos de Minas, alô Lohane Gomes, receba o nosso carinho. Tem mais recadinho aqui da Simone Lima Costa, né? Ela tá curtindo o nosso programa e tá mandando um alôzão pro Ricardo, que está na estrada, e pra dona Zazá. Tudo bem, Simone? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. A Simone, que é da cidade de Patos de Minas também. Meu Deus do céu, o pessoal de Patos de Minas participa muito bem aqui do nosso programa e ficamos felizes, né? Não só Patos de Minas, mas queremos que você também participe. Que tal? Vai lá na nossa página, deixa um recadinho lá, pode ter certeza. Nós não vamos esquecer de você, da sua família e da sua galera abençoada. Bom, vamos com mais aqui. E agora eu trago Regis Danese. Tu podes. Gospel Hits. Só as melhores. Só as melhores. Abra suas mãos e receba agora, em nome de Jesus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz, filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. As mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. farei o que for preciso pra que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Senti, eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Gospel Hits, a novidade começa aqui. Nada, nada vai me separar de ti. Nada, nada. Nada vai me separar de ti. Nada, nada, nem a dor, nem o porvir. Quando a tempestade vem, quando a tempestade vem, eu clamo a ti, meu socorro. Com choro a ti, Jesus. Nada, nada vai dia. Nada, nada, minha dor, nem o porvir. Quando a tempestade vem, quando a tempestade vem, eu clamo a ti, meu socorro, consolo a ti, Jesus, a ti, Jesus. Nada vai me separar de ti. Nada vai me separar de ti. Nada vai me separar de ti. Jesus, nada vai me separar de ti. Nada vai me separar de ti. Nada vai me separar, oh, de ti. Gospel Hits, só as melhores. Senhor, é o melhor lugar. Quanto tempo que eu não ouço esse louvor, e você, hein? Comunidade Internacional da Zona Sul, a casa. Teve também o André Valadão, Nada Vai Me Separar de Ti, e Regis Danese, Tu Podes, aqui no Gospel Hits. Infelizmente, a nossa parte musical está ficando por aqui, mas eu deixo mais uma vez um convite especial. Curta a nossa página no Facebook, Rede Gospel Hits. E o nosso site é o www.redegospelhits.com.br. Bom, agora tem a mensagem bíblica, mas antes eu quero mandar meus últimos alôs. Um alôzão super especial e abençoado para a cidade de Teresina, no Piauí, que recebe o sinal do Gospel Hits através da Rádio Celeste Web Rádio Direção, lá do Marcos Wendel. Também lá para a cidade de Itaquaquecetuba, interior de São Paulo. Alusão para Brasília, para a cidade de Cascais, em Setúbal, lá em Portugal, onde temos vários parceiros. Alô você também na Espanha, o pessoal lá da África do Sul curtindo o nosso programa. E quero mandar um alô muito, mas muito, muito especial. Especial para você, é para você, eu não sei seu nome, mas Deus sabe, tá aí curtindo o programa, né? Eu quero que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu sei que você tá precisando de uma bênção especial, né, meu irmão, minha irmã? Não desista, não. Deus tem um projeto especial para a vida de você e para a vida de toda a sua família. Eu não sei quem você é, mas eu senti isso no coração e eu tenho certeza que é para você esse recado de Deus. Não desista, não perca a esperança. Apenas creia, espere em silêncio, em oração, com paciência. Deus vai te abençoar e vai trazer aquele projeto que você tanto espera, aquela bênção, aquele milagre que tanto você necessita. Amém? Fique na paz do Rei Jesus e vem aí a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem bíblica é: Mas o fruto do Espírito é gozo. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Uma coisa maravilhosa, né, meu irmão? Felicidade interior e duradoura é o que todos precisam e anseiam. Muitos tentam encontrá-la, principalmente nos prazeres e distrações dos mais variados tipos. Mas isso não lhes garante satisfação permanente. Não adianta nada a gente satisfazer a carne, né? E não satisfazer o espírito, aquilo que nos traz a verdadeira felicidade e comunhão com Deus. A longo prazo, tais como coisas podem até gerar desilusão, frustração e tristeza. Outros enchem sua mente de beleza e arte, criações da natureza ou da genialidade humana. Porém, isso também é passageiro. E uma vez que a realidade da eternidade toca o homem mortal, tudo se mostra inútil e vazio. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias ou condições externas, mas está além delas. E você precisa enxergar isso. Sua fonte vem do próprio Espírito de Deus, nosso Espírito Santo, que é aí o nosso Consolador, nosso amigo, o qual habita em cada crente, em cada pessoa que se dispõe a servir e respeitar a palavra de Deus, que está lá na Bíblia. Esse tipo de alegria não apenas proporcionou consolo ao apóstolo Paulo na prisão, como capacitou a encorajar outros na mesma situação. Que grande momento é quando alguém crê de fato em Jesus Cristo e sente a alegria da salvação pela primeira vez. Cada novo dia pode ser repleto desse júbilo. É necessário somente relembrar a grande salvação concedida pelo Senhor Jesus Cristo e agradecê-lo por ela. O Espírito de Deus também revela aos crentes a profunda alegria da comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Está lá em 1 João, capítulo 1, verso 3. Dê uma lida. O gozo da comunhão fraternal é um vínculo para todos os filhos de Deus. Ela ajuda a revigorá-los e testificar da nova vida que existe dentro deles. Que coisa maravilhosa é experimentar isso, né? Você precisa ter uma experiência espiritual. Sabe, às vezes a gente, quando está fisicamente cansado, a gente recorre a um massagista, um médico, né? Tomamos vários tipos de remédio, ou uma noite bem dormida resolve. Mas quando o cansaço é espiritual, não há remédio, meu irmão. Aqui no mundo não há. O único remédio é Jesus Cristo. é a sua comunhão com Ele. Sabe, se você está aí naquela tristeza profunda, naquela depressão, seu casamento acabou, alguma coisa de errado tem acontecido na sua vida, meu irmão, você está precisando de ajuda espiritual, viu? Deus pode consolar você. E saiba que nesse momento Deus está com as suas mãos estendidas aí ao seu lado. Basta uma atitude, meu irmão. As mãos de Deus espiritualmente estendida para você. É, os seus olhos, os olhos da carne não conseguem enxergar, mas os olhos da fé conseguem. Experimente agora, você que está passando por algum problema, um problema doloroso, né? Dá vontade de até fazer besteira. Experimente nesse momento. Entrar no seu quarto, onde você estiver, em algum cômodo, em algum lugar silencioso. Independente da sua religião, da sua denominação, ajoelhe-se diante de Deus. Conte para Ele os seus segredos, a sua dor. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Conte para Deus o que você precisa. Humilhe-se diante de Deus. E eu nunca vi Deus deixar uma pessoa na mão quando uma pessoa se ajoelha diante dEle, quando derrama suas lágrimas. Deus vai estender as suas mãos para você, meu irmão. Está precisando de ajuda, né? Toma essa atitude agora e Deus vai te surpreender. Amém? Fique na paz do Rei Jesus, que Ele possa te consolar. E até o próximo Gospel Hits. Tchau, tchau.